sobre o altar, sobre a igreja e sobre o pastor. Este cheiro é envolvente e vai envolver todo este lugar. O cheiro suave é Jesus, ele está aqui, vamos dar. Este cheiro é envolvente e vai envolver todo este lugar. O cheiro suave é Jesus, ele está aqui.